são só, só lamentos, só lamentos, mano. Sua vida sem Deus. São só lamentos, mano. Precisamos do eterno Deus. A liberdade que me prevalece, mano. No 18º distrito foi feita denúncia, ocorrência, queixa registrada no distrito. Sai a viatura em busca do primeiro suspeito negro a ser visto. Às 8h30 horas do dia 8/9/1998, fui detido no local, conjunto Veracruz 2. Fui o primeiro preto a ser visto. Caboré Balas, que estava na fita comigo, com as mãos sobre o capô do carro, sendo revistado. A polícia armada como se fosse a um tiroteio. Eu, o alvo da mira dos cagueta, pra mim uma batida rotineira. Meus doc em cima, eu vou sair dessa, eu vou sair dessa. Na cabeça era só o que vinha, nas ruas treta nenhuma eu tinha. Mesmo assim me levaram, e por enquanto nada para a ação deles. O novo espírito de otimismo em mim foi criado. Tossi, acalme garoto, será vitorioso com Jesus Cristo em sua vida. Se acalme garoto, se acalme garoto, será vitorioso com Jesus Cristo em sua vida. Sua vida sem Deus. São só lamentos, mano. Precisamos do eterno Deus. A liberdade que me prevalece, mano. Sua vida sem Deus. São só lamentos, mano. Precisamos do eterno Deus. A liberdade que me prevalece, mano. No 18º distrito foi feita denúncia, ocorrência, queixa registrada no distrito. Sai a viatura na delegacia, entre quadrados, tapas e pontapés, choque, torturas, afogamento. Menino cadeado sendo filmado, mas o negro humilhado em frente às câmeras, marginalizado por um repórter palhaço. Ainda divulgou o meu boné com a folha da erva ré. Na fala dele se encontra preso em flagrante delito na forma da lei, com encursos nas seções do artigo 155, 157. O fato é de que são testemunhas de acusação. Olha aqui, diziam ser servos de Deus, mas foi procurar a justiça do homem e mandaram prender o inocente do crime. Vai se fuder, fingidos, racistas imundos. Disse que meus ferimentos era porque eu tinha sido baleado em cima do muro ou do telhado, não sei. Só sei que meus antigos vizinhos aproveitaram a situação e todos me acusaram de coisas que eu não fiz, de coisas que eu não fiz. É, mano, lê as escrituras, procure se informar. Aí, eu cuido da minha vida, cuide da sua vida, mano. Sua vida sem Deus. São só lamentos, mano. Precisamos do eterno Deus. A liberdade que me prevalece, mano. Sua vida sem Deus. São só lamentos, mano. Precisamos do eterno Deus. A liberdade que me prevalece, mano. Era só mais uma oportunidade para meus inimigos me fuder. Em altas ligações eu conheci, é o mesmo negro sim. Nada justificado, são só palavras de provas contra minha. O acusado de altas paradas, provas não comprovadas. Deus é grande, a justiça veio logo. Eu poderia até processá-los por danos morais, mas a liberdade que me prevalece, eu não guardo rancor. Eu sou uma pessoa de muita fé. Sua vida sem Deus são só lamentos, mano. A liberdade que me prevalece, mano. Sua vida sem Deus são só lamentos, mano.